parece que não melhora nunca. Dois manos, causa o KS e a luta continua. Sociedade nos condena, não nos ajuda. Mas KS não esquenta a paciência. Pode crer, somos nós, antissistema. Televisão explora, lá fora ninguém percebe. Rebelião deu ibope, virou manchete. Tropa de choque entrou com toda a maldade. Somos presas fáceis da sociedade. PMC, Deco suave, tão ligados que é verdade. De mudar todos tem capacidade. Novela, o sonho do pobre, um mundo que não existe. Playboy com tudo na mão, acha graça no que assiste. Eles têm tudo na mão, não vivem como a gente vive. Não precisam roubar, como um pobre de honestidade. Então venha pra cá e leve pra fora a verdade. Ibope na televisão, muda de canal. Não aguento mais ver isso não. É sempre assim, bem assim que acontece. Ou você condena ou você esquece. Gente que nunca correu atrás de nada e tem o que quer, sempre de mão beijada. Classificando a molecada de marginal. 11, 12, 13 anos acha que é normal. Coloca dificuldade em todos os sentidos. Diz que a maioria ali dentro tá perdido. Insisto, a maioria não é todo mundo. Gente desqualificada tá cuidando do assunto. Inocente, que seja apenas esse ou aquele, não interessa, tem mais é que olhar por ele. Ou será que aqui, pobre que não canta ou joga futebol, nunca terá um lugar ao sol? Fazer agora, poucos manos é que vão embora. A violência é pra quem vai ficar. Juro que não entendo este lugar em minha vida. Quero dar outro sentido. Muitos como eu não queria ser bandido. Quando tem motivo de rebelião, aqui ninguém presta, só tem ladrão. Quero mudar este pensamento. Como você tá vendo, muitos têm futuro, muitos têm talento. Se tivesse alguma ocupação, a garotada não estaria nessa não. Este lugar escuro, nada acontece. Fico feliz quando o dia amanhece. A justiça não me deixa falar. E sem ouvir a minha voz, me interna aqui neste lugar. Lá fora vários manos a mil. Tem mano da Vila Ed, também do Jardim Brasil. Aqui dentro da prisão, vários manos ciente. Tem quebrada, Itaquera e cidade tirado. Cada um convive aqui do jeito que pode. Tem zona oeste, zona leste, zona sul e zona norte. Esse é o sofrimento, o sentimento de dor. Também tem vários mano que mora no interior. Quem liga esse rap é o mano da Bela Vista. Manda um salve no momento pra Baixada Santista. A verdade é dita, não deixo pra depois. Quem liga esse rap é 16 e a UE2. Também tem vários mano que tá na UE12. Tem mano da UE13 e também da UE14. Tem várias unidades, a verdade que comove. Tem o E5, tem o E15 e a UE19. Tem a 16, essa verdade que é. São algumas unidades da FEBEM, tá tua pé.